esse estado, essa febre, esses dias claros, esses anos, luz à frente, a nos separar, deixa o tempo dizer pra nós. Essa dúvida, esse impasse frio no verão, esse estranho inverno a mais, que não sabe esfriar a teu lado. Você não sabe de mim, quando eu estou sem você sozinho. Febre no meu coração, toma meu corpo e me faz carinho. Você não sabe de mim, quando eu estou sem você sozinho. Febre no meu coração, toma meu corpo e me faz carinho. Essa estrada do desejo, onde vai parar? Essa espera tão aflita, que não vai passar quando o outono vier pra nós. Mergulhar no infinito, junto com você, abraçar teu corpo inteiro, ver-te deslizar pelas nuvens do amor eterno. Você não sabe de mim, quando eu estou sem você sozinho. Toma meu corpo e me faz carinho. Você não sabe de mim, quando eu estou sem você sozinho. Febre no meu coração, toma meu corpo e me faz carinho. Obrigado.